저 지금. 아들에서 버섯은. Torres, Salvador, muito bom dia, da 3399 Guarulhos, 340, informação Alfa, posição 5, pronto, cópia. Gente, na 3399, autorizado Guarulhos, nível 340, via Pezão 10 da Taubaté, decola pista 10 após a decolagem, curva à direita, perfil de saída São João Ono, Leda Motiva, aciona 5131, controle 199, decimal 8. Guarulhos 340, decola dando 0 na Sanvo 1, Leda Motiva, eu peso 0 Taubaté, aciona 5131, controle 199, decimal 8, dano 3399. Correto, 3399, resposta pronto, puxa essa nota. Reportará. Delta, reboque finalizado. Bom dia e obrigado. Gente, Charles Delta, bom dia. Da 3399, se tiver estacionamento, posição 5. Autoridade 3399, reporta o táxi. Repara o táxi, existe a 1013 ainda? Afirmo, 1013. Obrigado, reporta o táxi. que é o 607 da Xanara, para uma sem alfa. China 6075, pronto, copy. Tudo bem. 30 São Paulo, Congonhas, nível 360, via Pesoluna 0, Pubar, via Pesoluna 6, faz via Rota do Plano. Decola Pistina 0, faz a decolagem curva direita, perfil de saída Sanvo 1, Leda Motiva, aciona o transponder 51, 34, controle 1, 19.8. Correto, China 6075, repassa pronto para o estacional. Da 3399, 173 a bordo, 4 horas e 30, leva para cá. Bem, são 3399, site sem frente, segunda direita, via taxi Índia. O ponto de espera, reporta pronta, ajuste 1013. Então, 3399, autorizado a linha de decolar, pista no 0, vento 160 graus, 0629. Gente, livre de decolagem no 0, vento 3399. TAM 3399, decolada 03, chama controle em 119, decimal 8. 198, bom dia, 3399. Salvador, bom dia, 3399, 1100, nação, voo no Módulo. 3399, contato na Rádio Colégio, mantenha 340, após 2000, de Atleta. 340 após 2000, Leda, 3399. Muito obrigado. Sobre manter o nível de voo 320, direto ao Guinari. 320, direto ao Guinari, 3399, obrigado. China 6075, pushback finalmente. Autorizado, China 6075, reporta táxi. Autorizado, vai chamar táxi, 6075. Bom dia, Xené 62, 51, tá pronto, cópia. Pronto, cópia. Ok, autorizado, Guarulhos, nível 360, VP. Apesul 1-0, Tatuapé, decola da 1-0, após a decolagem, curva direita. Perfil de saída, Sanvo 1, no Leda, Motiva, após a decolagem, curva direita. 5137, no Transponder, controle 1119, decimal 8. Guarulhos, 360, Exilo 10, Taubaté, decola na curva à direita, que está 1-0, na saída Sanvo 1 no Sanvo 1, Sanvo 1, Sanvo 1, Sanvo 1, Sanvo 1, Sanvo 1, Sanvo 1, Sanvo 1, táxi Oxanel 6075, 99 a bordo, 4 horas e 40, Galeão. Gente, Oxanel 6075, táxi à direita, via táxi Índia, ponto de espera, chame pronto, ajuste na 093. 13 via Índia, vai chamar pronto, ponto de espera 6075. Ponto espera pronto, Oxanel 6075. Oxanel 6075, autorizado a linha articular, pistão 0, vento 1, 60 graus, 0619. A linha decola, Oxanel 6075. Salvador, muito bom dia, o Oxanel Alfa Vitor Uniforme. Prossiga. Bom dia, Alfa Vitor Uniforme, solicita reboque da posição 08 para a posição 14 do pátio 1. Ok, autorizado, missão reboque, ponte 8 para remota 14. Oxanel Alfa Vitor Uniforme, copiou? Negativa. Autorizado iniciar o reboque, ponte 8 para remota 14. Ciência, autorizado início do reboque, Alfa Vitor Uniforme. Nove, chama o centro Recife 251, alternador 23, décimo 8. 121, 6075, decolada Zonomia, chame controle Salvador, 1919, décima 8. 1998, vai chamar 6075, bom dia. Autorizado, Salvador, bom dia, Xané 6075. Xané 6075, contato radar na decolagem, subiu, mantém o nível de voo 360, pós 2000 Leda. 360-2000, Leda, 6075. Salvador, Oceanel com a Vitor Uniforme, informando o término do reboque na posição 14, moto do Pátio 1. Graças, bom dia. Gente, Alfa Vitor Uniforme, bom dia. Chinelo 6075, chame Recife em 251, altana 23, decimal 8. 251-238-6075. Bom dia, hoje a minha 251 no estacionamento da ponte. 4. Chinelo 6251, bom dia, autorizado para puxar acionar, reportar. Salvador, é hoje, né, 6251 no Paratango, com... 150 a bordo, 5 horas e 15 alterna a Galeão. Gente, o Chinem 62, 5, 1, taxa direita, via taxa índia, ponto de espera 1, 9, 8, decimal 9, 5, pois, a porta pronta, ajuste me 13. Vai prosseguir, seu ponto de espera 18, 9, 5, vai pagar a próxima. Oxenem 6251, naturalizado alinhado e decolar, pistão 0, vento 1, 60 graus, 0629.